Era o que você queria? Então toma! Príncipe Negro Retrô. Ele chegou! Arrepia, DJ Edielson! Manda ver! Então bora sim, ó! E assim? Que dia eu sou? Bora viajar no tempo, bora! Eu não quero mais viver, minha vida era você. E se já me disse não, destruiu meu coração. Agora eu quero fugir de tudo que lembra você. Bora, Bahé! Princesa Neguinho com a gente! Bora no meu! Alô, Retrô! Coragem! E abre a roda e dance, dance, mostra aí como é que é! Alô, Edielson! Solta mais uma! Não deixe seu impulso se precipitar. Dizer palavras vazias demais. Nem sua emoção de ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. E quem tá solteiro, canta aí, vai! Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena. Abraço, Paulo, saudade com a gente. Nossa amiga Silviane, Silviane Melo, pra Nilda, as nossas realezas, obrigado. Meu amigo Marcos Virata, tá aqui com a gente, vamos, Marcos! E a primeira dama, o único amor da sua vida. Segura! A nossa empresária, a Meg aqui com a gente, a nossa amiga Ana Maria e o meu parceiro Pitros, lá do Pitros Lanche. Um abraço para você, Pedro. Edilson e Edielson. O amor para sempre. Só eu e você. Tá girando o Edielson. Alô, DJ Edielson. Olha os copos do Júnior dos Fijos. Com o padre Paulinho. Aqui com a gente mais uma vez, obrigado, Paulinho! Seja bem-vindo. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu. Alô, DJ Edielson! Por você me apaixonei. Foi bom demais. Até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor. Viver aqui sem ter. Alô, irmãos, coragem! Você sumiu, quero te encontrar. E juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só sua, amor. Volte pra mim. Obrigado, Amélia. Obrigado, Ana Maria. O empresário Pitos, do Pitos Lanches. E a galera com a gente, obrigado, hein? Jéssica, bora minha uva, segura aí. Olha as uvas do Retrô do ladinho. Patrão Vida com a gente sempre. Valeu, galera da Regional também, pode crer. Olha mais uma. E eu te direi, com a força do meu coração, você ainda está em mim. Por isso eu canto essa canção. Só pra dizer te amo, é um convite pra voltar, com loucuras e seduções, meu amor. eu quero te entregar. É uma loucura assim, o brilho do teu olhar. Você nasceu pra mim, nada vai nos separar. É uma loucura assim. Que loucura! O brilho do teu olhar. Nosso parceiro Chutara e a dona Adriana aqui com a gente, um abraço! Nada vai nos separar. Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. E dia eu só poder te tocar sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho. O sonho de viver com você ser sempre real. Nós estamos sempre acordando. Meu amigo Márcio Pop tá aqui com a gente, João Márcio! Aos limites. DJ Fabrício e toda a galera, obrigado, Fabrício! Vou aos limites. Vou aos limites. Vou aos limites. Tudo é a paixão de um. Bora botar pra cantar! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Quem sabe prepara a voz. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance. Vamos filmar agora todo mundo! Quem é filho de Deus, canta aí! Você brincou com os meus sentimentos. Tem alguém do Paysandu e do Remo hoje aqui? Você me perdeu. Solta essa voz agora! Pode cantar bem alto, vai! Levanta a mãozinha e faz o coração em cima! Aí você vai saber. Alô, Ana Maria. E qual é a mulher que não depende do homem pra nada? Levanta a mãozinha aí. Quem é filho de Deus, dá um grito! Parabéns, Júnior! Que vai hoje domingo lá pro Casota, hein? Você brincou com os meus sentimentos. Então a gente vai ensaiar agora aqui. Porque hoje no Casota a galera vai cantar assim, ó. Vocês vai! Você me perdeu. 3, 2, vocês! O favelado com a gente, Cururu tá com a gente, 100% gostição, tá na área, valeu! Essa menina que está ao meu lado, não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela... Nossa amiga Lana, tá aqui com a gente, tá ali na entrada curtindo o príncipe. Beijão, gata! Os amantes da saudade aqui com a gente. Vai lá, meu parceiro Bira. Aqui com a gente a raposa e as uvas também. Beijo, amor. É um cara simples como eu. Ela com certeza vai se ligar. Vai, Dani! Minha amiga Verônica lá do aeroporto. Tá aqui com a gente. Alô, compadre Paulinho! Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega, suque e lambada. Primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Mais esquece. Uma menina que eu tinha que adorava jereca. Jereca. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. É o melão do Pitos. Ele vai pra cima. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jereca. Ui! Ui! E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. Só que... Alô, galera, conta assim, ó! E vai, e vem, e vem, e vai, e vai. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Agora é uma viagem no tempo. Ela me beijava, me abraçava, me apertava e dizia que adorava jereca. Nunca vi ninguém na minha vida desse jeito, que tá toda hora a fim de jereca. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jereca. E ela? E não me deixava. Alô, irmãos, coragem! Só queria jereca. E vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vem, e vem, e vem, e dali é de alça. Arrepia, DJ Edelson. E aí, tá se lambê? Manda ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. E de eu sou. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Não dá. Eu quero dançar com você. Nosso amigo Ney aqui com a gente. O irmão, nosso parceiro Gleizinho. Aqui curtindo o seu do Príncipe, hein? O Gabriela também, o Evandro e a Keila. Três, dois, um, mais. Alô, DJ Edelson. Edson Robson, tradução, deixa acontecer. E a Kátia tá aniversariando hoje. Alô, Kátia. Nosso amigo Leandro da Mega Super Pânico tá com a gente. E a primeira dama? Baby, baby, a gente terminou. E agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Baby, baby, você foi muito especial. Mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo felicidade. É de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Nossa amiga Andressa, aí das mentirosas aqui com a gente. Era. Alô, Andressa! Seu jeitinho era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Meu parceiro Igor, lá de São Miguel do Guamá. Tá aqui com a gente, alô, Igor! Cara que arrebenta e promove. Os maiores eventos aí em São Miguel do Guamá, aqui com a gente. Só posso te dizer que já estou legal. À procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. DJ Edelson, Mais som, mais música, mais agito. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Ouça que esse brega está rolando lá no meio do salão e o que eu quero é dançar. Quero por favor dançar contigo, quero afogar essa paixão. Fala, gringo! Está seu coração, Príncipe. Eu e você nesse salão. Segure e forte a minha mão. Irmãos, coragem com a gente. A época que a Ana Maria arrebentava. Olha meu amor, estou sozinho, eu preciso de carinho e o que eu quero é te amar. Pois é que esse break está rolando lá no meio do... Parceiro da Sinandê. Quero é dançar. Irmãos, coragem, fechadíssimo com o Retro Gels. Quero afogar essa paixão, quero conquistar seu coração. Eu e você nesse salão. Segure forte a minha mão. O maior sucesso do momento, Príncipe Retro. Assis Produções. Tá gravando? Obrigado, Diana! Meu parceiro Max Pirata, o casal Retro com a gente, sempre na moral. Meu amor, é dia para nós. Ah, Dayane, está nascendo. Tamo junto, bora. Está soprando. Ui. E os sinais da Almirante Barroso. Olha, os amigos do rancho com a gente também por aqui. Obrigado pelo carinho, valeu. Meu amor, é do carnaval. Vamos nos encontrar pra lá de Trocamento. Tem uma passarela da BR-316. Lugar aonde a gente se encontrou a primeira vez. Libera, libera pra mim. Libera que eu tô afim. Libera, libera pra mim. E a princesa Rafaela, um beijo, Rafa. Que eu tô afim. E assim? Mas assim. E aí? Aplica. Foda, Marius. O que é que você quer de você? Mano, Rafael, um abraço, mano. E tá, mas assim. Aplica. Alô, Rafa, chega aqui. O que é que você quer de ser? Fala, meu parceiro Pinto. Libera logo essa parada. Uma noite não é nada. Eu sei que você tá afim. Comigo ela não quer. Meu irmãozão Chitara, o homem das redes sociais do Príncipe, tá sempre no apoio. Alô, Chitara, você é do Adriana, muito obrigado, tá? O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Mas assim, aplica. O que é que você quer ser, sendo que é tão bonita? Olha, dá uma relembrada desse jeitinho. Chamar a segurança de frente do bar rapidinho pra manter a ordem e pra organizar tudo. Tá? Beleza? A onda é Príncipe Negro Retro. Já tem saudade pra galera também. Bora relembrar assim, ó. Obrigado, Dani do Shopping. Comigo sempre. Valeu demais, hein. Verônica, a nossa aeromoça, Verônica do aeroporto comigo. Minhas amigas, Retro. Alô, Sítios Mãos! Você conhece seu vovó? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vovó? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vovó? Então vá, vá, vá. Você conhece seu vovó? Aquele carinha que chega com você, com um papo enjoado que só vai te aborrecer. Um abraço especial também ao nosso grande amigo Ivan, tá aqui com a gente. Alô, Ivan! Tá ali na entrada só passando pano. Um abraço, Ivan, aqui do Edielson. Você conhece seu babá? Você conhece seu babá? Olha a viagem no tempo! Calma, esse party, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Calma, esse party, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Nossa amiga Delia aqui com a gente, sua cunhada, sua irmã, toda a galera aqui do Príncipe, do Sítio de Mar. Aqui o brega rola. E aí, Delia? A galera vai dançando, é de carreira solo hoje, né? Tem muita mulher bonita aqui. Seu Bahé na área, pode crer. Eu te encontro e vou te dar meu coração. Toma! Calma, esse party, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Calma, esse party, minha gente, vamos lá. É no Caldeirão da Lã que a gente vai se encontrar. Velhos tempos de Príncipe nos Sítios, vai! Um, dois, três, vai! Edilson e Edielson. Os brothers Edilson e Edielson. Nosso amigo Márcio Pop na parada, do ladinho aqui. Me ajudou, galera. Meu amigo DJ Nego, abraço, Nego. Otami. Alô, Jess. As uvas do Retrô. Patrão Bina na parada sempre. Faz a roda, faz a roda. Deixa comigo! Dali Assis Produções! Vai, vai, vai, vai! Vamos lá, Legião da Saudade! Meu amigo Perito, já tá aqui com a gente, alô Perito! Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, Príncipe já vai. Edilson e Edielson. Os marinheiros, caçadores estão no meio do salão. Guerreiros e guerreiras, pescadores e esquadrão. Big Brothers, seguidores, hot boys e o Tigrão. Freguesia, correntada, estou curtindo de montar. Nosso patrão Amélia tá aqui com a gente. Bora, Amélia! Vamos iniciar mais um pacote pra galera aí, irmão. Estrelas do Príncipe, sinceros e sinceras, todo mundo a azarar. Um não, é dois. Príncipes, príncipes da noite, estrelas. Só com os trocados. De chegar. Fenômenos do Príncipe, bad boys, bad girls, sindicato, cachorrões, gaviões, são fiel. 100% Príncipe, tecno Príncipe, galera Príncipe, os talibãs a detonar. Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, Príncipe já vai tocar. Tá todo mundo na maior curtição, Edilson e Edielson são os reis da diversão. Nosso amigo Palito, tá aqui com a gente. É o Estrela do Norte comigo. Alô, Palito, abraço, meu parceiro. Pânico no Príncipe. Compadre Paulinho na coroa. Bora, mano. Os farristas rebolando. A melhor amor da sua vida, as damas estão na área, as namoradas e panteras. É quando fura olho, bicho. Explosão do Príncipe, bagaceiros danadinhos. E eu? Tralhas e coragem, bebês e as bonequinhas. Eu sou Príncipe, eu sou negro, eu sou o rei da curtição. Edilson e Edielson estão mexendo com o povão. Tá todo mundo aqui, doidinho pra dançar. Na festa dos fã-clubes, Príncipe já vai tocar. Tá todo mundo aqui, na maior curtição. Edilson e Edielson são os reis da diversão. Pode crer. DJ Del e a série, o Fabrício Mixi. E a primeira dama com a gente, obrigado, tá? agora você tem. Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. Bora lá, rapaziada! Vamos tocar com o Príncipe Negro Retrô. Toca pra galera curtir dançar. Parabéns, DJ Júnior! Nosso amigo Mário Móveis e o Gaguinho com a gente, galera do Retrô, valeu! Olha o Carlos Teves do Noriense, o Alan aqui no Retrô. Solta a voz, vai. Alô, Macaco, tá com a gente, valeu, meu irmão. Jazz. Só não vale chamar palavrão, pelo amor de Deus. Se chamar tem que ser bem alto e bem forte, vai. Um, dois, três, agora. Meu amigo DJ Fabrício, lá do Fox Safadão, mas olha o Fabrício, vai lá, garoto. Segura aí. E assim, ó. Everybody, everybody clap your hands. Alright. Cause there's a message in the music, so everybody dance. Bora, meu parceiro Pintos. Bora relembrar assim, ó. Alô, Paulinho, não te falei. Fabrício do Porradão na parada com a gente. Segura o homem, olha aí. Oh. Paulinho malucão. Macaco na área, alô, Macaco. Um abraço, irmão, pode crer. Na batida do coração, na força da emoção, solta o somzão, DJ Edelson. Set your weary mind at ease. I know that it's rough when you're so far away. Listen to the words I have to say. Pra balançar geral. Sometimes when you're gone, I don't know. Meu amigo Pipirinha, aí dos Caixa Baixa, tá com a gente, João Pipirinha. Tá com o Fabrício, o Paulinho também. Tá todo mundo junto e misturado hoje, garoto. Fala aí, gol! Uma viagem no tempo. Um beijo de linda samba. Um beijo de linda samba. Um beijo de linda samba. Um beijo de linda samba. Assis Produções. Pra balançar. Thank you. abraço, Edivaldo. E a Gabi, a galera que curte o Porradão Sonoro, estão aqui com a gente, valeu. Obrigado, meu grande amigo. Obrigado, meu grande amigo Anderson. O Anderson da Planeta Celular com a gente, veio dar um abraço no Edilson de Alisson, né? Obrigado, Anderson, valeu. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. Agora você tem Príncipe Negro Retrô. Era tudo que você queria. Vai, Edielson, põe pra dançar todo mundo. Retrô. Alô, os irmãos Corajes. Assis Produções. O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão bela pra ser meu amor. Eu ontem fui encontrar com meu bem. Eu ontem fui rever o meu amor. O tempo passou e ela mais linda ficou. Tão doce, tão bela. O nosso compadre Paulinho já confirmando presença hoje, domingo, lá no Casote, hein? Ele só quer a mesa do lado, lá no lado do retrô. Alô, Paulinho! Eu sou seu amor. Do lado direito. Bora. Amante, amigo. E aí? E os finais de semana, ela fica comigo. Que ela tem carro, casa e dinheiro, e ela quer bens. Não casou comigo porque eu nada tenho. Se eu pudesse, eu chegaria mais cedo para prestigiar seu enterro. Acontece que eu não vou arriscando até perder o meu emprego. E aí? Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos motivação, tinha ido até mesmo. Nossa amiga Mabel, tá aqui no show do Príncipe Negro Retrô. Alô, Mabel. Príncipe Negro Retrô. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro campo, outra data pra poder se enterrar. Dá-lhe meu retrô! logo florescer. Quero a vida normal e meu amigo legal. Esse é Príncipe Negro Retrô. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. O Índio com a gente, a Joyce, o Thiago, é do Guamá, aqui no Retrô. Vai! DJ Edilson, é festa o tempo todo. Bora, Leandro! Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Meu bem, eu te amo. De cuca legal. Tá, e é agora! Alô, Edilson! Coloca a galera pra cima! Meu amigo Neto com a gente. Alô, Anderson, tá curtindo o Retrô também. Bora, velha, vai. Olha o caqueado agora. Assim, assim, assim. Tá de Retrô. Vai! Vem, menina, vem! Vem de embora! Príncipe Negro Retrô. Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Eu queria provar teu sabor. Me faz de gato sapato, mas por favor. DJ Lucas! Tá aqui com a gente, um abraço! Me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném me bota no colo, me enche de amor. Alô, Amélia. Me vira do avesso. De novo? Me vira do avesso.

O primeiro e único retrô do Pará. Esse a gente nunca mais esquece. Ingresso válido até 3 da tarde. Pra você pegar agora aqui e curtir hoje o Príncipe e a Carroça lá no Casota. Todo mundo convidado, ei! Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento. Os amigos do rancho estão com a gente. O sonho é sua. Te ama a luz do sol em noite de lua. Dani Edilson. Vem, te atraio com meus olhos. Olha, já, só avisando. Pra galera que vai pro Casota hoje e começa 2 horas da tarde. A festa começa 2 e vai até meia-noite. Príncipe e Carroça, 1h30 pra cada, tá? E a gente vai lá e cá. Bora, Gelson! Pra quem pediu? Paulinho! Eu tô se chamando que hoje, Paulinho, tu vai bater esse charque. Ui! Fala, Emeli, vai! De lá, te sei tu per me. Seja bem-vindo ao mundo retrô. Você também. O povo pediu. De lá, del bene più precioso, te sei tu. Meu amigo Márcio Pop tá aqui com a gente. Alô, Márcio! Idioso. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Legião Retrô. E aguardamos no próximo show do Príncipe Negro Retrô.